Salvador, bom dia, Gona 250, Manoel Costa, Tristona 0. Gona 250, continua a aproximação, ainda não teria sua esposa. Aguarda autorização de pouso, Gona 250. Decolado aos 27, mantenha reta de 3.000 pés, chame controle Salvador, 119.8. Mantenha reta de 3.000 pés, chame controle Salvador, 119.8, azul 27, 0, Júlio, tá de Abraão. Consiga. Visão para a nave na final da 190, a intenção se derivou no meio da tabela por volta de 1 minuto. Segue para a Imasa. Tente, aguarde a passagem do mesmo e autorizado. Retaguarda, autorizado, Bravo. Controle de Salvador, bom dia, azul 270. Azul 270, contato radar decolagem, mantém a proa até 3.000 pés após autorizar a proa de Conde. Mantém a proa até 3.000 pés após autorizar a proa de Conde. Tudo para uma taxa 0,27 na 0. Livre pouso, Gol 1250. Firmo, 1 a 0 grau, 0 a 6 do dia 9. Livre pouso, Cristiano 0, Gol 1250. Bravo, Atlético Firmano, parece que sobrevoou para sair da área, pouso na RMA. Parece que sobrevoou na vertical da RMA e deu repouso, senhor. Gente, então chame a torre na frequência 118.95. 1895, grato. Puxa, tá bom, deu tempo de abraço. Gente, leva por siga. Eu saí então riscando em remar, reporte para sobrevoo. Reporte para sobrevoo, Bravo. Oi, Salvador, bom dia, o Jané, meia 140, ponto de cara da 10, pronto. É meia 140, ali mantém pistando 0. Sim, mantém 10, meia 140. Uno 250, solo 30, libera gerente, solo 1290. Salvador, SM2000, descendo diretamente, Uno para o 1290. Salvador, SM2000, SM notificação desta via chegada pelo médio de Uno para o nível de voo 050. Decolagem, mantenha para o hotel nível 040. Decolagem autorizada, pista na 0, ventura 20 graus, 06 do dia 9. Decolagem autorizada, pista 10, mantenha para o hotel até cruzar 40, 6, 1, 2. Canal 6200, iniciei redução para 2509. 2509, canal 6200. Zero decolado aos 32, mantenha proa até o 040, chame controle 119 decimal 8. Controle 198, mantenha proa até o 40, minha 140. Decolado 91, chame Recife, frequência 128 decimal 35, alterno 23 decimal 8. É, confirma de preferência 32? 4191, Recife em 128 decimal 35, alterno 23 decimal 8. 2835232, bom dia, sir. Controle Salvador, bom dia, Oxalé 6140, 2410, na Pucca, mantendo proa até 4000. Oxalé 140, contato Madonna decolagem, mantenha proa até 4100, após ser autorizado voar na proa de Jamo, subindo para o nível 350. Após 4000, Jamo, sobe 350, 6140. Salvador, Oxalé 6140, está passando agora o 090 para 350, se possível em coordenação com o centro, voar o Mike Oscar 363, a presente. Mantenha a proa de Jamo e a base de coordenação, Oxalé 6140. Coluna 094, mantém o ponto de espera. Ok. Prossiga, Tanguilha Bravos. Sente livre de pouso, a critério, reporte solo controlado, Tanguilha Bravo, ajuste no 097. Alvo, frequência livre, bom dia. Boa, bom dia. Salvador 00 e a introdução para 2209. 2209, Juliana, 2209. Salvador, Pastor 39, nível 1 pequena, no Travete Ponte. Pastor 39, contato radar 73 milhas nordeste do BR de Salvador. Mantenha a proa de ilhas, nível 1900, na escuta permanente do controle. Pastor 39, mantenha a proa de ilhas, nível 1900, na escuta do controle. Caminhão 140, chame Recife, frequência 125.45, alterno 26.85. Recife 12545, alterno 2685, 6140. Caminhão 6200, autorizado descida para 2500 pés, que é 097. Procedimento RNAV autorizado informe quando estabilizado. Desce para 2500, autorizado RNAV, executado no 097, Caminhão 6200. A decolagem pista no zero, vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Ah, inicial na aula 0.0 mais 4. Controle Gol 094, decolou na saída Momo. Gol, confirma o patrão? com 094. Plano 094, contato radar de colagem, suba via saída montanha nível 370. Via bom, Marcelo 370, gol 1094. Gente, chame a 6200, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, chame a 6200. 2, chame a 6200, estabilizada em 9, 10. Chame a 6200, ajuste altímetro 1097, curta aproximação com a estabilização de pouso. Ajustado 1017, aguarda a estabilização de pouso, chame a 6200. A 2-0-0 está visual, como o canto? Afirmativo. Vou usar pouso, pistão a 0, para o chame a 2-0-0, vento 1-4-0 graus e 0-7 mais. Autorizado pouso, chame a 6-2-0-0. Tempo a pau, meu hotel, meu louco. Vai cruzar o campo? Gente, ajuste o altímetro no 097 até o meu roof, no atraso para contar o setor. Reporte fora do solo, aguarde a direção para o cruzamento. Pistão no 0, forma a voz da vinheta na aproximação. Passando o step. Forma 2-0, com tráfego à esquerda, com o Robson 4-4, helicóptero, decolando a 3 milhas fora da cabeceira 97, a seção 500 pés, não interfere com a aproximação. Xenia 2-0-0, mente do Tava, pegou por aí na visão. Gente, mantém o setor, até o meu grupo, aguarde autorização para o cruzamento do campo. Decolagem foi aos 4 mil. Aguarda para cruzamento, até o meu grupo. Sobre 7-1-0, serviço radar terminado, 60 milhas nordeste do BR Salvador, chame Aracaju, frequência 120.3. Com controle de Aracaju, Aracaju agora 120.30, azul 2-7-1-0, boa. Gol foi presente por idade de cruzamento do campo via pelo eixo da 17, aguardando transferência. Direita, chama solo 121, decimal 9. Libera a direita, chama solo 219, o Xenar 62 vai passar. O 094, chame Recife, frequência 125, decimal 45, ao ponto 26, decimal 85. 2545, 2985, 0914, chamada, muito bom dia. Aqui. Após, no vertical do farol, chame torre 118, corrigindo, chame sol, controle 119, decimal 8. Salvador, pastor 39. Prossiga. Pastor 39, solicita da presente, direto por seguro, se mantenha a proa de viés, aguarde coordenação, pastor 39. Cliente 39, mantendo a proa de viés, guardando. Victor de Salvador, papapá, Mike Litoral. Papapá, Mike Litoral, só prossiga. Romeu 44 de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, está com 2 no TV alocado 01 no Cruz 5 no Transponder. Recepção da BR-324 para sobrevoo, estação operada através de Duna na sua escuta sem interferir. Controle ciente, reporte iniciando sobrevoo próximo de Duna, Mike Litoral. Reportar a nave vertical do ponto, Mike Litoral. Confirma o ajuste no 0 no 6 para o papapá Mike Litoral. Negativo, canal no 0, 1 no 7. 1 no 0, 1 no 7 é ferido, Mike Litoral. Controle, o hotel do meu bom está sobrevoo na GM e vai manter a escuta permanente. Controle ciente. Nada. voa, voa 790, ponte 0 pronto. 790, Matheus, ponte 0, 790. Batango Victor Charlie Hotel, contato a 61 milhas noroeste do VR de Salvador. Confirma de ataque, pouso pista 90, pista 17. Na presença do seu linguagem, controle de cancelamento, fabricante, se possível, a sua doceada. Batango Victor Charlie Hotel, plano SR cancelado é o zona 503, desse em condições de voos inicialmente para 4.510. QH 907, autorizado pelo Oceano. 4.510, 907, autorizado pelo Oceano. Pois é. Já disse aí, visual à esquerda, pelo litoral, pro gol no 790. Negativo, que o Yuri já está na aproximação da 28. O controle solicitou que aguardasse para decolagem. Ok. Controle se enche, na escuta permanente. Na equipe Alfa, reporte com visual com a opção 44 na posição de 12 horas, mantendo 600 pés. Informar quanto de idioma mais literal. O Golf informa o tráfego de uma opção 44, seguindo para o mesmo setor, mantendo 510. Informando quanto de idioma com o mesmo. Bota lá, alterou meu gol. Boa, 790, 3L de área, manter pista 1-0. Alguém mandei 1-0, 790. Autorizada presente ingresso, a perna do vento pistão a zero, reporte para girar a base, informa o Boeing da Gol alinhando para a decolagem, da pistão a zero com curva à esquerda, após, fique atento ao tráfego, reporte para girar a base, pouso final pistão a zero, GV38 ajuste no 097. Porta lá para girar a base, GV38. O GV38 informa que o ILS da inspeção terminou, sabe, com resultado satisfatório, da 28. Pode desligar o ILS da 28 e religar o ILS da 10 e novamente disponibilizando para o usuário o ILS da 10. Gente, 38, obrigado. Uno 790, autorizado decolagem pistão 10, vento 120 graus, 04 nós. Segue decolagem 10790. controle Salvador, pastor 39. Solicita prosseguir direto por seguro. Pastor 39, seu coordenado não autorizado, mantenha a proa de Deus. Pastor 39, mantenha a proa de Deus. Controle 1, 19, 10, 8. Chame controle 1, 19, 10, 8. 790. Controle de fogo 790. 790, troca o transponder para 5492 e eu saio da PUC para nível 370. 370, pode manter aqui a proa do litoral aqui, com razão de uns 500 minutos, 1790. Autorizado, reporte na proa de Jamo, gol 790. Passarei, 790. Final, GV38. Pouso de Manaus 0, GV38, vento 120 graus, 089. Pouso GV38. Retomando a subida, o gol 1790, solicita se possível esquerda na proa de Aracaju. Gol 790, mantenha a proa de Jama, aguarde coordenação. 790, copiou o controle? Afirmo. Gol 790, como recebe o controle? Alto e claro. Copiou a informação do controle? Tem rádio, está na frequência livre, bom dia. Mano, acho que é obrigado, bom dia. repito, a Cielo pode me manter 4.500 pés. Victor Charlie Hotel, pista para 1.500 pés, altímetro no 017, reporte no Ceasa. Para 1.500, reporte para no Ceasa, o Victor Charlie Hotel. Meu Golfo está vibrando, sobrevoando a via expressa e retorna em Rimar, seu setor norte. Gente, regressando para Rimar, setor norte, hotel Romeo Golf. Atento para o Mike Vitor Alfa, hotel Romeo Golf. Ficará atento, hotel Romeo Golf. Liga o contorno do Golfo, Mike Vitor Alfa. Aracaju, 790. Olá, 790, solicite agora centro Recife em 125, decimal 45, até 126, decimal 85. 3545, 2085, 790. Oi. Oi. Praça, senhor. Praça, senhor. Trabalho, passa pro outro lado aqui. Legal. Romeu Hotel, Romeu Golf, chame Torre Salvador, frequência 1, 9.35. Corrigindo, 1, 1.8.95. Chamará Torre, Hotel Romeu Golf. Avisão com o campo, Vitor Telepel. Vitor Telepel está presente, façam 360 pela esquerda, Vitor Telepel. 360, esquerda, Vitor Telepel. Ajuste no 0 no 6, consegue ver as pernas mais com a sala controlada. Sector 39, controle Salvador. Sector 39, 70 milhas. Agora, Sudoeste, Goiás, Salvador, serviço ainda terminado. Mantenha 100 e chame controle de alta frequência 120, decimal 1. Autorizado na área de decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 10 nós. Autorizado a decolar, pista no zero, só passando o Victor Tchelo Hotel, receptando o final 97. Passando o Victor Tchelo Hotel, ajuste no zero no meia. Prossegue final do 97, aguarde instruções. Gente, Tchelo Hotel. Como o Ops 44 a 500 pés, pousando na RMAL aqui, a 3 milhas da captura na sede aproximadamente, aporte, fica atento ao tráfego, aporte visual. Ok, você aporta lá, seleção. Gente, o Vitor Tchelo Hotel, mantenha a separação visual, guarde a autorização de pouso, pista na 7. Gente, Tchelo Hotel. 2436, prossiga na proa de Bomed para situar a chegada Bomed 1, desça e mantenha ao nível 050. Na última tem Salvador, 1097. 050, comente 173436. 19, 8. Tá, o meu gol está no solo controlado. Tem jogado 3745, contato no radar na decolagem, suba via saída São Uno para o nível 360. Via São Uno, 360, subindo para 3745. Salvador, 3436, por gentileza, o senhor existe alguma chance de voarmos o 366? Charlie Hotel, autorizado pouso pistão 7, vento 140 graus, 10 nós. Quem que autorizar pouso 97, vento Charlie Hotel? E o LSF aí, pistão 0. Não, sem problema, já está configurado, o processo foi renato mesmo. Logo, está autorizado, está presente a proa do Serra Vitor 366. Descendo, teste para o 050, principalmente. 050, muito obrigado, foi bom 366, 3436. Aliás, veicular pista no zero, vento no 40 graus, 09 nós. Autorizado ingresso, a linha decola 00, 3745 está presente, está autorizado direto ETA. Manda o Leda 737, pode ser. Fechado a tela, no solo 24, confirma o pátio. 45, nada mais. Gente, próxima direita, ao estacionar, pergunta livre, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Torre, Papa Nossa, Tiago, Goiás. Uno 250, decolar 225, chama o controle agora, 1-1-9, decima 8. 9, decima 8. Torre, Sete, Arias. Eu sei o 1350, mantendo 370. Confirmo. É o gol, 1250, decolou, passando 1700. 350, contato o radar na decolagem, suba a via, saída pouca, para o nível 350. 350, presa para o Jamo? Autorizado, está presente, direto Jamo. 1250. Vamos, Jamo. Papá, 7, Ariel. Boa tarde. Possível, você tenta coordenar pra gente o nível 310 direto a Maceió? Ordenaremos, aguarde a introdução.